ando pelas ruas, eu começo a procurar alguma pessoa que me possa escutar. Olho pra mim mesmo, não consigo entender. Esse tal problema eu preciso resolver. É tanta miséria, não consigo disfarçar. Essa é a sujeira que iremos de limpar. É fácil de achar a chave para isso. Movimento, eu vou dizer: anarquia, pode crer! Anarquia, pode crer! Anarquia, pode crer! Anarquia, pode crer! É tanta miséria, não consigo disfarçar. Essa é a sujeira que iremos de limpar. É fácil de achar a chave para isso. O movimento, eu vou dizer: anarquia, pode crer. Anarquia, pode crer. É ruim, mas tamo aí. Mosquito, ele comanda. Não consigo disfarçar. Essa é a sujeira que iremos de limpar. É fácil de achar a chave para isso. O movimento, eu vou dizer: anarquia, pode crer. Anarquia, pode crer. Pode crer, pode crer. Anarquia, pode crer. Que não morreu. Essa é a sujeira que iremos limpar. É fácil de achar a chave para isso. O movimento, eu vou dizer: anarquia, pode crer. Anarquia, pode crer. Anarquia, pode crer. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. E o punk não morreu.